Para o controle. 35595, perdeu o contato do centro, no ideal de descida. Adiciona identificação. Desça e mantenha a altitude de 5000, ajuste 1003 na chegada mais, agora de LS, Xuri. Identificou, desce para 5000, com 1013, 5515. Correção 5595. Triplo 3 para Congonhas, mantendo escuta o guarda-copa, prepara da El Leda Brick. Paulo, boa tarde, é o Papá Romeu, Tango Golf November. Papá Romeu, Tango Golf November, prossiga. No Pátio 5, solicita o acionamento e embaixamento, mantendo a própria posição para o movimento do guarda-copa. Para esse tipo de procedimento, por gentileza, chama a torre 102.995, Tango Golf November. O Chané 61 no 41 está condicionado. Assim que o tráfego da TAM iniciar o táxi, sua ingressa via Juliette para o 01. Sim, assim que o tráfego da TAM iniciar, ingressa Juliette para o 01. Chané 61 no 41. Salvador, boa tarde, é o TAM 3283, levando a sua escuta. TAM 3283, boa tarde. Vai prosseguir de Alfa, efetua em táxi lento, reportante da Juliette. Alfa, prossegue com táxi lento, Juliette. Solicito o acionamento e embaixamento, mantendo a própria posição apenas para verificação. Muito bem, senhor. Confirme se já foi clarificado para entrar. Negativo. Muito bem, Tango no Golf November, a torre nesse local, ele tem a possibilidade de autorizar o seu acionamento só como parte de um plano de voo. Eu não tenho como autorizar o acionamento caso não seja atrelado a algum plano de voo. Caso seja para cheque ou qualquer outros fins, a Infrael tem que estar ciente. Farei contato, muito obrigado. O TRIP 5447 pronto para o decolagem? Afirmo. Ali mantém a pista no zero, TRIP 5447. Mantenho no 029, João Pessoa, 3:20. 129, João Pessoa, 4 horas de autonomia, o 3216. 4 horas, contato, táxi à direita, posição no 0, torre 186, altímetro, correção, torre 1895, altímetro no 0, no 3013, boa viagem. Ok, direita, no posição 1295, tá 3216, obrigado. Chené 6141, esquerda, Juliette, portão 01, autorizado. Iniciando o táxi pro 01, Chené 6141. 3283, ingresso, seguindo a Avianca à frente até o portão 2. Seguindo a Avianca à frente para o portão 2, 3283. 3805, estacionarão dois tráfegos à sua direita. Um Airbus da Avianca no portão 1 e um Airbus Companhia à direita no portão 2. Após o segundo, inicia no 4, chame táxi. Afirmativo, após as duas aeronaves que vão passar e estacionar à direita, a gente inicia o pushback e reportar ataque. Então, 3805. O 489, tá bonito. Autorizado São Paulo Congonhas, nível de voo é o 360. A rota via posição bridge é para Zulu 16, o restante conforme rota do plano de voo. Decolagem pista 10. Mantém a reta até cruzar 2000 pés da terceira mira após a curva pela direita. O perfil de subida da El Leda, após Leda direto, posição bridge. Controle 120, décima 8, torre 1895 e o código 5055. 2545, vai mantém o ponto de espera. Mantém o 3296. Torre de Mazulu Golfo. Bridge intercepta Pesolu no meio, Belo Horizonte, direto ao Trivei, pega com fã. 20.8, controle Salvador, 1895, a torre, 5055, posição é A5. 7, chame ponto, gol no 333, cotejamento correto. Vai dar pronto, certo. Alfa Tango Tango na escuta, pagou pela autorização? Aos? Visuais pela linha do litoral, reporte passando aí o Amaralina, Romeu Foxtrot. IP 5595, desça e mantenha 3000 inicialmente. 3000 inicialmente, 5595. O Lima Zulu Golf, plano agora cancelado aos 45, curve à esquerda, reporte base pela direita, pista no 7, com cheque de trem para autorização de pouso, Papatango Lima Zulu Golf. Vem, base pela direita no 7, por favor. Portanto, 3216, a linha aí mantém na pista no 0. A linha mantém pista no 0, 3216. Fala Salvador, gol 1924, dentro daquilo, autorização para Maceió. O 9 já está solicitando voar direto Lida, confia? Positivo. Voe direto Lida e aguarde para ascensão. Positivo, voando Lida, aguarde na ascensão. Controle, boa tarde, Trip 5447. Trip 5447, contato sobre uma TN nível 200. 200 subindo, 5447. Entre os 2,5, o tráfego da trip que o precedeu vai a um nível inferior, mas o mesmo perfil de subida. O controle nos pediu mais alguns minutos para sobre a colagem 3,2,5. Ok, está aguardando, está 3,2,5. Azul 4089, quando na proa de Leda, submantém nível 340. Na proa de Leda. Autorizado final ILS. 2000 pés, autorizado final ILS, 5595. Autorizada direita, fone 0 no 0, 2895, altímetro no 0, no 323, boa viagem. E3, táxi, 2895, 3805. Pra gente, pro 5447. Gente, aguarde a possibilidade, trip 5447. Obrigado. 3-0, puxa o pé, cancela aberto. Chame pro táxi. Camarada táxi. Não confia em minhas barreiras? É? Barreiras? Após o nível 070, autorizado direto barreiras. Beleza, corre 070 direto barreiras, 5447. Michael Oscar Golf, chame Recife agora, frequência 125.45. 125.45. O 3216, mil perdões, eu estava agora exatamente falando do controle, confirme a sua solicitação. Autorizado a decolagem. Negativo, senhor, o controle pediu mais 1 minuto e meio da presente. É só para sugerir, se eu decolar e curvar a esquerda já na proa de slot, eu libero o tráfego e tudo mais do DR. Gente, vou contactar mesmo. Estou batendo Limbus Lugolf no solo aos 4-8, confirme parte que você destina, parte 5. 5, curva à direita, estacionando a frequência livre, Lima Zulu Golf, bom descanso. Direto Barreiras agora está presente. Direto Barreiras, 5447, obrigado colega. Autorizado final LS, TUI, UNO 1895. UNO 1895, 5595, boa tarde. Torre Salvador, boa tarde, o TRIP 5595 no ILS. TRIP 5595, tráfego agora avistado, ajuste padrão, continue para expansão, aguarde a autorização de pouso, TRIP 5595. Ciente, 5595. 132 no meio, autorizado a decolar, pistando 0, vento 090 graus com 1 no 5 nós. Iniciando, está 32 no meio. Vento decolagem tem que usar 2.000 pés da terceira milha, após curva em esquerda. Cumpre o perfil subida Pucajamo, transição Caju, onde intercepta depois 58 e segue conforme o rota do plano de voo. Controle em 120, décima 8, 2.1895 e o transponder 5030. 3805, visual com ATR da trip na final, pistando 0, senhor. Afirmativo. Gente, 3805, após a passagem do tráfego que pousa, o senhor tem livre alinhar e manter pistando 0, então 3805. Afirmativo, após a passagem está autorizado alinhar e manter no 0, está 3805. 30, nós vamos pela Upper Whisky 58, voo 19, espaço. Correto, portão no 0, champan. Sim. Travado, 5595. Trip 5595, tem pouso autorizado na pista 0, vento de 100 graus com 1 no 5 nós, ajuste padrão. Livre pouso, 5595. 321 no meio, decolado 51, chame agora o controle em 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado. Salvador, bom dia, voo 900. Boa tarde. Voo 900 tem que ter uma tentativa, mandando autorização para Natal. 300, Salvador Natal. Já temos aprovação nível 370, pronto, cópia? Temos, pronto, cópia. 300, Natal, autorizado nível de voo 370, rota via Zulu 10, decolagem pista 10. Mantenha reta até cruzar 2.000 pés da terceira milha após a curva pela esquerda. Perfil de subida Puca, Jama, transição Zipar. Controle 120, décima 8, ator 118, décima 95, transponder 5025. Portão 9, chame pronto, 600. Já pronto, pronto, voo no 600. Travador, parte do pessoal, turma, do foco do ATV. Tem chame turma agora, 118, decimal 95. Papá Romeu, Romeu, foco Trot Lima. 18, para o 5, que está daqui a pouco, meu comandante. É. Oi, de Salvador, meu cordial, boa tarde. Esse é o Papá Romeu, Romeu, foco Trot Lima. Papa Romeu, Romeu, Foxtrot, Lima. O tráfego ainda não avistado, continua a aproximação. Reporte no farol de Itapuã, senhor. Positivo, está no, através do parque do Pituaçu e a intenção é de pouso direto pátio 5 EBPA. E autorizado, senhor comandante. Copiado, senhor. Eu ainda não tenho o seu tráfego no visual. Chame na farol de Itapuã, aguardando visualização para que eu possa autorizar sua aproximação ao pátio 5, ok? Positivo, chamada vertical do farol de Itapuã. Roger Scott, será que atrapalha o tráfego? Aeronave na mesma subida, confia. É o T3216, está passando na vertical de Salvador. Eu solicitei para o Roger Scott. Eu queria saber se é o tráfego que está próximo à posição Momo, que está impedindo que eu vou em Scott. Não, nada a ver. O seu próximo está na área de Recife, eu sou um tráfego lá do centro Recife. E interferirá, iria interferir no caso aqui da externa terminal. É com centro Recife essa interferência aqui. Alinhada e decolada, pistando 0, vento de 100 graus com 14 nós. Autorizado alinhar e decolada 10, tá? 3805. na vertical do farol de Itapuã, o Romeu Foxtrot Lima. Papá Romeu, Romeu Foxtrot Lima, agora estado autorizado a aproximação para o pátio 5. O voo agora é de 1,00 graus, 1,3 nós, ajuste padrão. Chame curto final para o pátio 5, Papá Romeu, Romeu Foxtrot Lima. Positivo, chama na curta final, pátio 5, Romeu Foxtrot Lima. Passarei do 2230, alinha e mantém na pressão 0. Alinha e mantém na 1-0, 2-2-3-0. Decolado 55, chama agora o controle em 120, decimal 8, bom voo. 08, boa tarde, obrigado. Restante para 4, gentileza. 4 para 4. Nação local da presente. 360, rota via Pesoluno 0, pista 10. Decola mantendo reto até cruzar 2 mil pés da terceira milha. Após a curva pela direita. O perfil de subida da AEL, Leda, mas Leda direto posição bridge. Controle 120, decimal 8, a 2, 118, 95 e o código 5026, 5026. Pesado 360 pela Pesolo 10, recola da 10 a 2 mil ou 3 mil, curva à direita da AEL, Leda bridge. Controle 1208, torre 118, decimal 95 e o transponder 5026. Tu chame pronto, portão 8. Vamos lá. De 100 graus, 15 massa. Fica pra lá em 2230. Dado, conquista, visual 105, pista 1-0, a curva pela direita, sai restrito no meu pé via corredor Axé, restrito até o farol da barra. Ascensão junto ao controle 1208, torre 1895, acione 5002. Bate 304 POB. Alternada Salvador, chame ponto pro táxi com autonomia Tango Tango. 1924, portão 10, puxa estacionamento. Gente, a coordenação equipe de solo, devido a obras, sendo rebocada até através do 8, do através do 8 acionamento e reporte para o táxi. Gente, autorizado, através do 8 aciona, o voo 1924. Do 2230, decolando 57, chame agora o controle de Salvador em 120, decimal 8, senhor, bom voo. Salvador 208, obrigado, até daqui a pouco. Ok. Caju, já temos atualização, 3283, 1 minuto para 4, por gentileza. Boa, passarinho 2230. 3216, chama Recife agora. Para conhecer o 1245, alterno 2600. 1245, 2600, da 3216. 5, opa, tá bom. Tá bom, tá bom. Gente, 430, Alfa Tango Tango Bagagem. Trip 5447, chama Recife. Agora, 1260, terra 1288. Trip 5447. 260-288, Trip 5447. Bom, obrigado, Alfa Tango Tango, autorizado a linhagem e decolar da pista no zero, vento de 1-0-0 graus com 1-4 nós. Alfa Tango Tango decolado ao 01. Chame agora o controle Salvador, frequência 120.8, bom voo. Controle 1208, Alfa Tango Tango. Controle Salvador, Alfa Tango Tango, decolou cabeceiro 90. Alfa Tango Tango, mantenha mil pés, corredor a chance. Mantenha mil pés, corredor a chance, Alfa Tango Tango. Chama Recife agora, 13325, alterno 1251. Salvador Azul 4116. Salvador Azul 4116. 4116, na Via Maré 2000 pés 2013. Via 2013, 4116. pode até cruzar 2 mil pés ou a terceira milha. Após inicia a curva pela esquerda, o perfil de subida é Puca, Jamo, após Jamo, Aracaju. Controle 120, décima 8. A torre em 1-8-9-5, transponder 5037. Autorizado para Aracaju, nível 90. Decola da pista bem. Após 2 mil pés ou 3 milhas, curva à esquerda, Puca, Jamo, Caju, 1208. 2295, ação transponder 5037. 3223. 5037, portão 2, chame pronto. Chama o quadro pronto. 3283. Para a pista de estacionamento, voo no 333, o portão 5. Inicie de imediato. Afirma, voo no 333. Frezado, portão 5, chame táxi 333. Para táxi. Salvador, voo no 60, pronto, feedback estacionamento, posição da aeronave. 709, é coordenação com a equipe de solo em infraero. A aeronave será rebocada até o través do 8. Temos um travo da companhia à sua direita. Logo no través do 8 vai iniciar o táxi em instantes. Pode coordenar com a equipe do solo. Em coordenação, chame o travo do 8, pronto para o táxi. Gente, autorizado, coordenação do solo, através do 8, 1-6-0-0. 1-9-2-4, para a gente de táxi. POB de 1-5-7, autonomia de 2 horas e 10, alternando Salvador. 1-5-7, 2 e 10, Salvador, táxi autorizado. Observando 37 companhia, puxou no portão 5, o tráfego foi posicionado na saída do pátio 3. Você vai táxi acontonando no pátio 1, na última direita na Índia, no ponto de espera 1895, altímetro 0, 1-2 agora, 1012. Boa viagem, 1-9-2-4. Boa tarde, Globo 924, autorizado a alinhar e decolar da pista no zero, vento de 1,00 graus com 1,612 de nós, ajuste no 0,12. 1,012, autorizado a alinhar e decolar da 1,0, Globo 1,924. No 9, vai ser rebocado até outra vez do 8, só um instante para puxar, será autorizado na sequência. Para o táxi 1,333, 1,333, está com 1,72 agora, 172, 4 horas e 10, alterno Galeão. 172, 410, Galeão, táxi em frente, segunda direita, ponto de espera 1 no 0, 1895, 1012 no 0, 1 no 2, boa viagem. ciente, segunda direita, 18,9 graus, boa. A linha mantém na pista no zero, senhor. Ali mantém. Ah, o time que mudou pra 1012, aguarde um minuto, 4. Turma, tio. 1012 agora, estamos aguardando a autorização, obrigado. Decolado ao Zuno 1, chama agora o controle Salvador, frequência 120, decimal 8, bom voo. 208, boa tarde. Boa tarde. É 305 na escuta 4. Prossiga. Autorizado de Salvador para Guarulhos, o nível de voo 360, rota via posição bridge, após interceptar pelas Lu 16, Belo Horizonte, trilha o restante conforme a rota do plano de voo. Ao decolar, pista no zero, manterá a reta até cruzar 2 mil pés ou 3 milhas após a curva pela direita. Compre o perfil da subida da El Leda, após Leda, direto posição bridge. Controle 1208, torre 1895 e o código 5067. Então sobe até o 085. Tô no meia, para o Zulu, 13 conforme. Da Valor 10, mantém a proa 2.003 milhas da El Bridge, da El Leda Bridge, 118.95 a torre, 208 o controle, 5067, está na minha 3.900. Correto, na pole position, chame pronto. Manoel pronto. Uno 333, decolado ao Zulu 2, chama agora o controle de Salvador, frequência 120, decimal 8, bom voo. 208, boa. Controle de Salvador, que eu já vou, Uno 333, é bom. Uno 333, sobe 360, vigilância. 360, gol no 333. Quando possível, a Leda ou o Bridge. Autorizado. Autorizado, vá, Leda. Leda, inicialmente, Bria. Quatro no meio, autorizado, LS, 1012. Oh, 1600, pronto para o táxi, POB 115, 2 horas e 38 minutos de autonomia, alternando Maceió. 1238, Mike Oscar, táxi autorizado à esquerda via Pátio, última direita Índia, ponto espera 10, ator 1895, altímetro 1012, boa viagem. Pátio Índia, ponto espera 10, ator 1895, 1600, obrigado. Bolo 394, em coordenação aqui pro Sol, aporte pro táxi, portão 8. Levantou o táxi, 394. Salvador, o gol 1600, ponte espera da 10, pronto. Pelo 600, linda cola sem parada? Tem aqui. A linda cola sem parada, senhor. Vento de 1600 graus, 1612 de nós, ajuste no 012. A linda cola sem parada, gol 1600. Autorizado visual 4196. Do 4196, autorizado LS, chama a torre 118, 95. 118, decimal 95, azul. 18, obrigado. Para azul, 4196, 1,5 mm para a Simbra. Motores 4196, tráfego avistado, ajuste no 012, continue a aproximação, aguarde a autorização, eu tenho um Boeing da Gol iniciando a rolagem agora, pista no 0, senhor. Gente, aguarde a autorização. Qual é a sua posição, November 5032? Quantas milhas, confirme? Ah, ok, 90 milhas é a sua identificação. Cheque trem, pouso autorizado, pista no 0, vento de 1,00 graus, 1,6, 12 de nós. Baixa, travou, 4,6. Descida. 1,20, decimal 8, bom voo. 2,08, 9,00. 5,45, gol 9,24. Controle. Salvador, gol 600, 1500 na saída pouca. Sobe 370, 600, beijão. Sobe 370, 600. Ô, controle, será que você poderia coordenar com o centro approach bridge, gol 1333? Aguarde. Obrigado. Controle, Salvador, gol 600, solicita approach Jamo, sim. Autorizado Jamo, 600. Jamo, 600. 3 horas, Campinas, 156. 3 horas e meia, Campinas, 156. 6:30, Campinas. Táxi autorizado à esquerda via Pátio, pode esperar no 0, 1895 via Índia. Altímetro no 0, 2, boa viagem. Táxi via Índia, pode esperar no 0. Em proa de Leda. Negativo por enquanto, bridge. Ok, obrigado. Informação, 240, desce na via chegada Maré, inicialmente até uma centena, o 5240. Aguarde. Ok, até uma centena, 240, via chegada. Libera a pista próxima à interseção à direita, chame solo em 121, decimal 9. Gente, chama obrigado, boa tarde. Sugra R, decolagem então, pista no 7, a curva é pela direita, sai via litoral sul, conforme solicitado em plano de voo. Controle 1208-218-95. Qual foi o último transponder que acionou no último voo, senhor? Se lembra? É, vamos acionar um código do local nosso. Então, acione 01 no 7, uma vez que não vai falar com outro órgão de controle, a não ser o controle de Salvador. 01 no 7, 500 pés então, via corredores conforme. Decolado no 7, controle 128, 1895, ator. Bate do Graer, para acionamento táxi de decolagem, chamar a torre 1 no 8, decimal 95, já teria o PB? 5, boa viagem. Salvador Azul, 4-1-6. 4-1-6, pousou, livrou, táxi autorizado, Alfa, Juliette, parte 1 no portão 8. Alfa, Juliette, parte 1 no portão 8. De Bama 07, chama a interseção para ingresso. Adota 3183, portão 2 para o funcionamento. Portão 2, chame para o táxi da 3283. Autorizado alinhar e decolar da pista no 7. O vento agora de 1 no 0 graus, com 1 no 6, 12 de nós, ajuste no 0 no 2. Chame fora do solo, Ibama 07. Quatro, decolado 22, chame controle 120, decimal 8, bom voo. 208, o 394 falou passando mil pés. Controle, voo no 394, colou passando 1500. 94360, valida. Direto Lido 360, o 394. Vamos 07, considere essa decolada aos 23, chame agora o controle Salvador, frequência 120, decimal 8, bom voo. Grato, controle Salvador, o Ibama 07. Ibama 07, prossiga. 500 pés, rota pé, após rota bom. Da Bahia, onde permanece lá em todo o Ciente, no corredor Axé e Bonfim até meu pé. Vamos lá. Salvador, muito boa tarde, Oxenel 6142. Tarde 6142, escute a informação do Atis, para Recife tem 350 aprovado, pronto cópia? Pronto cópia, temos aquilo. Rogério 6142 autorizado para Sierra Brava Romeu Foxtrot, a Brusque 58, nível de voo 350. Pista em 1-0, primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. Controle 120 decimal 8, torre 118 decimal 95, transponder 5077, Oceaner 6142. Autorizado para Recife, nível de voo 350. Roteiro Whisky 58, decola da 1-0, curva à esquerda. Puca Caju, 1208, 1-8 decimal 95, transponder 5077, 5077. Pro Oceaner 6142, chamará quando pronto. Protegimento correto, 6142, chame pronto, parte 3. No portão 3, perdão. Bama 00, confirma de Bama 07. Quantas milhas a faixa de Salvador? 28. 1-1-7, 2 horas e Recife no alternado. Táxi autorizado à direita, ponte 0-0, 18-95. Altímetro 0-2 no viagem. 0-2, então ponte 0-2-95, obrigado. Salvador, boa tarde, 3283.0, estamos prontos. 3283, autorizado alinhar e decolar da pista no 0, vento 090 graus, 15 nós, ajuste no 0, 12. Autorizado alinhar e decolar no 0, 3283. 6315, posição 1, pushback acionamento. Portão 01, chama para o táxi, 315 hoje. Chamada para o táxi, 315 já. Autorizado para 2.000 pés, livre das restrições, repórter estabilizado no ILS. 2.000, 5.240, repórter estabilizado. entrei na Colos 30, controle 208. Estou no controle 3283. Obrigado, senhor. Um bom final de semana. Houston 3283. Boa tarde. 3283. Sobe 190. Voa Puca. Puca, solicita Proad Conde 3283. Conde negativo, Conde até o 150, até o 140, o 3283. Eu não entendi, o senhor está restrito, 140? Se for para Puca, vai ficar até no nível 130. Eu não entendi, senhor, confirme, por favor. Ok, porque aquele fixo só atende até o nível de voo 130, aeronave de pequeno porte. Ah, ok, entendi. Então subindo 90 para onde Puca. Ok, Mati, autorizado o Jama da presente. Jama, obrigado, senhor. Vou no 394, chama Recife no 3325, alterno 251. 3325, 251, boa. Boa. Ibama 07, controle. Ibama 07, controle. Trip 5240, controle. Eu sei, controle. Possível fazer uma ponte com o Ibama 07, para ver se o mesmo se encontra na escuta? O Ibama 07 está na escuta, 5240, controle está te chamando. Controle, ele está te copiando, mas, quer dizer, ele está me copiando, mas não copia você porque ele está baixo. Qual a mensagem? Ok, o Tripe, por gentileza, solicitar o mesmo estimado para pouso. Ibama 07, qual é o estimado para pouso? 1:30, controle. Mais 1:30, grato. Pesado TP 5240. 5240, completo ELS, chama a torre. 118.95. 118.95, 5240. Em Salvador, TRIP 5240, estabilizado, avistando. Em 5240, ciente após ter checado final. Reportar abaixar a travada. Acho que o Lucas Becerra prossiga. Fala para o táxi ou Xanar 6315, temos 165 no POB, 4:50, alternando Galeão. 165, 4:50, Galeão à direita, Índia, ponto espera 10, 1895, altímetro 012, boa viagem. Sete direita, Índia, ponto espera, torre 1895, Xanar 6315. Frequência livre, aqui no Kilo Lima. Livre. Salvador, Xanar 6142, pushback, acionamento do C3. Autorizado, Xanar Protax, 142. Autorizado, chamando pro TAC 6142. 49 não. 5240. Vai girando de 12 a 20 nós o vento. Livre pouso, vento 100 graus. Ok, 100 graus, 10, 12 a 20. No máximo 1h30 a partir de agora? Ok, a partir da decolagem. Tripe 5626, desça para 2000 ou 1012. 2012, 5626. São 3283, chama Recife, frequência 12545. Recife 12545, 3283. Tem a posição. Mantendo posição, chama 63 e 95. Tripe 5626, está autorizado a aproximação aí ali. Autorizado, o DLS Tripe 5626. Autorizado, Luna 5626. Livre. Luna. Autorizado, alinha manter, 6315. Alinha manter na zona, chama 6315. 38, direito, 1219, chama. Direita, 1219, 35240. São Salvador, 35240, ligou na sua escuta. Trip 5240, táxi Alfa Juliette, pátio 3, atento ao sinalizador. Alfa Juliette, pátio 3, atento ao sinalizador, 5240. Táxi, Oceania 6142, com 138 a bordo, 3 horas e meia, alterna Natal. Oceania 6142, táxi a Índia, com espera torre 118, decimal 95, ajuste no 092, bom voo. Índia, para a espera, torre 2, 95, 6142.